tema dessa noite é: o que é a verdade? A gente sabe o que é a verdade. Todos nós sabemos o que é a verdade. E nós, muitas vezes, discordamos das outras pessoas por causa daquilo que nós temos como verdade. Porque nós somos os detentores dessa verdade. Saindo um pouco disso, vamos perguntar, para a gente se questionar, os nossos conceitos gravados. Deus está aonde? Ele está na casa espírita? Devemos buscar Deus? Deus está na igreja? Igreja matriz ali na frente da praça? Deus está na Assembleia de Deus? Nos evangélicos? Nos testemunhas de Jeová? Nos terreiros de Umbanda? As religiões, elas meio que disputam a posse de Deus. Porque apesar de terem todos o mesmo objetivo, muitas vezes nós entendemos de formas diferentes, transmitimos de formas diferentes, brigamos pelas mesmas coisas. Mas esse Deus, saindo então da religião, será que ele está lá nos hospitais, nos sanatórios, nos presídios? Ali na rua? Deus está numa outra pessoa que eu estou olhando? Entre nós, nessa distância que nós olhamos e que nós só vemos o fundo, entre nós, existe Deus? A resposta para tudo isso é sim, né? A gente sabe. Mas a gente esquece também. A gente sabe que Deus está em tudo, mas a gente acredita que, muitas vezes, Ele está em determinados locais e nós não acreditamos que Ele possa estar em outros. Talvez porque alguns irmãos nossos estão nesses outros lugares e nós achamos que seja conflitante que Deus esteja lá. O assunto é verdade. Então a gente já começa a questionar o que é verdade, até onde eu sei sobre a verdade. O que é verdadeiro? E falando desse mesmo Deus, que nós representamos Ele de uma forma humana. Hoje, numa coluna de jornal que eu estava lendo, numa frase única, destacando, o autor falava que nós aprendemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E, no entanto, nós criamos Deus à nossa imagem. Tanto é verdade que a gente aprendeu a conhecer Deus, a entender Ele, de uma forma humana. Eu fui até olhar hoje, pesquisar. A Capela Sistina, lá no Vaticano, tem uma pintura no teto, famosíssima, de Michelangelo, que retrata várias passagens bíblicas. E entre elas, uma em especial que eu destaco, é a criação de Adão, onde aparece aquele ser cercado de anjos, cabelos brancos e longos, uma barba branca, com uma impressão de alguém sábio, que seria Deus, e esticando o braço, se encostando com Adão, a criação. É a representação da criação. Então ali a gente Todo mundo acha aquilo ali maravilhoso. E realmente é uma obra fascinante. Mas é a forma como a gente entende. E a gente às vezes tem dificuldade de entender Deus de outra forma. Se a gente conseguisse entender de outra forma, talvez a gente também vivesse de outra forma, percebendo que Ele está em todo lugar. A questão é a manifestação de Deus, que ela é diferente. Eu manifesto de um jeito, às vezes eu não manifesto, mesmo que Ele esteja, que eu faça parte dEle. Ele não está em mim, eu faço parte dEle. Somos assim, fazemos parte desse todo. E na questão da verdade, está lá no Evangelho de São João, a frase de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E um outro autor disse depois, uma outra frase: quanto mais tu souber, quanto mais tu aprender, menos opções de escolha tu vai ter. Tu não vai mais poder escolher e decidir. Tu não vai mais ter livre-arbítrio. E os dois, parece incrível, mas os dois falam a mesma coisa. Porque quanto mais a gente aprende, mais a tua consciência ela se amplia. Mais tu sabe que realmente tu não tem escolha. Tu não pode mais fazer o que tu fazia. Tu tem que fazer diferente, porque senão pesa. Tu não tem mais opção. É nesse sentido que a verdade nos liberta. Porque quando a gente tem opção, muitas vezes a gente opta pelo mais agradável. Agradável a mim, não espírito, corpo. Aquilo que eu gosto, aquilo que me satisfaz, mas aquilo que também me atrasa nessa caminhada que a gente tem. Todos nós temos tendências que afloram desde pequeno. Nós temos tendências hoje que a gente até às vezes justifica dizendo que não conseguimos controlar. Mas talvez a gente não tenha tentado controlar. Essas tendências, elas são manifestadas pelo gosto, pelo desejo. Ainda nos satisfaz fazer aquilo, ser dessa forma. A verdade como conceito, ela é absoluta, ela é grande, complexa. Cada um de nós sabe de uma parte disso. A verdade relativa, nós conhecemos um pouco das coisas, um pouco de nós, um pouco do mundo todo. E muitas vezes, através desse pequeno conhecimento que a gente tem, é que a gente não aceita o que o outro nos coloca. Porque as nossas experiências é que vão formando essa verdade. Eu não posso saber aquilo que eu não experimentei, seja vivendo ou seja conhecendo de outras formas. A própria ciência, que todo dia está descobrindo tantas coisas, essas coisas não são novas, elas existem. O problema é que nós não tínhamos capacidade de chegar a elas. Assim como outras coisas que vão sendo descobertas ao longo do tempo. As coisas estão aí, ao nosso alcance, esperando apenas que nós, como espíritos, possamos amadurecer ao ponto de compreendê-las. A verdade absoluta, relativo, é o nosso entendimento ou a nossa capacidade de compreendê-la. É o que nos diz a frase. Relativa é a nossa capacidade. Voltamos à frase de Jesus, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quanto mais a gente busca, mais a gente amplia. E quanto mais a gente amplia, mais a gente desapega daquilo que não é necessário, daquilo que não é importante. E aí a gente começa a dar valor para o que realmente é. Capacidade de compreensão. Como é que é a nossa capacidade de compreensão nas nossas relações humanas? Será que a gente quer compreender? Ou a gente quer, muitas vezes, se livrar? Muitas vezes, nas nossas relações, a gente quer só que termine aquilo ali, aquele momento, que a gente não está interessado em ampliar. Ouvir o que o outro tem para nos falar. Conhecer um pouco da verdade que ele adquiriu através da experiência dele. E que se eu juntar com a minha, eu vou formando algo cada vez mais amplo, cada vez maior. A gente cita com frequência o Evangelho, e hoje eu falei de uma frase só, mas que aquelas verdades que estão ali, a gente não contesta, e são antiguíssimas. Tem verdades ainda, são ditas há mais tempo, 2.500 anos, nos foi dito, conhece-te a ti mesmo, como libertação, como necessidade, para que a gente consiga se largar de algumas coisas. No nosso dia de 24 horas, tirando as horas que a gente dorme, o que a gente faz nas outras? Pro espírito. Qual é a nossa, o nosso ensino individual? Porque muitas vezes, não são vocês, somos nós. Eu também me cobro. São poucas horas que a gente se dedica. E a gente quer uma rapidez nessa evolução, nesse aprendizado. E ele é proporcional ao tempo que a gente se dedica. Às mudanças que a gente resolve fazer. Então, o que é a verdade? O que é real? A gente vai descobrindo pouco a pouco, através dessa nossa busca.